mas houve algo no meu level. Você envolve, tu não sabe o que eu quero, o que eu espero. É o desenvolvimento no game. Acelera o back, o chama de sem. Esse fumo é tipo crack, eu tô de leque, tô no meu back. Boom bap, trap, sessão de rap. Ela sobe e desce. É só entra e sai. O Gobshi, o samurai. Tu quer sair, vai. Que eu já tô mega fucking high. No décimo back, foi há 15 minutos já atrás, já atrás, já atrás. E ela não quer caras normais. Ela me usa, eu abuso. Depois ela instiga o segundo round, mostrando o que quer mais. Que quer mais. E o que eu faço com isso? Levar pra cama tá caro e o pior que tá virando um vício. Eu tô gastando mais do que ganhando. Isso tá fudendo meu plano. Então ponha. Brazilian niggas getting money. Rich Brazilian niggas getting money. Rich Brazilian niggas getting money. Rich Brazilian niggas getting money.